just a remix. Latino. Yeah. If this kid were innocent, babe, in a way to ask you, me couldn't see, I said, mas o teu ciúme no teu ouvido pôs ao putão. Eu disse que te amava e tu sem noção. Eu fui chamado burro por dançar a tua canção, mas não me importei, me dediquei de coração. Dale. E do resto do mundo eu não quis saber. Este é meu mundo e tudo fiz pra ver. Fosse um sorriso em ti, já estava bom. Meu telefone e mesmo tinha subido. Tem também motivos pra confiar em mim. Mas nada disso foi suficiente pra ti. Então agora não me toca. Não quero saber de beijos. Não me toca. Não quero saber. Sincero, no fundo tú sabías, mas ainda assim. Siente rico. Ok, yo te lo juro que yo fui sincero. Te demostré mil veces que te quiero. Mientras tú tanto desconfiabas, yo solo te miraba a ti. Todo ha pasado y ahora no me tocas. Borré tu frío el sabor de otra boca. Hoy tú quedas en el pasado, ya no quiero saber de ti. Por eso ya no, no, no. Solo ya no, no, no. De ti ya no, no, no, no. Oye, então agora não me toca. Quero saber de beijos. Não me toca. Quero saber de abraços. Por eso ya no, déjame.